de Jogos e Diversão, começando a sua 289ª edição para falar sobre uma revista que marcou uma geração inteira. Vamos falar sobre a Herói. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Elapis. O futuro dos cavaleiros. O Daigo. Revista de aço. Gente, eu estou sendo punido toda vez que eu rio, então vamos fazer um programa sério, senão eu vou ficar tossindo. O programa eu não inteiro. Mando você fumar. Eu não fumo há anos. Mas fumou. O toque negro está nos seus pulmões. É verdade. Toque de Midas reverso. E o senhor Matheus Mossman. É Mossman. Mas Mossman é muito irado. E o bot que vai aparecer aqui eventualmente. E nessa semana, Seiya, Shiryu, Shun, Yoga, Ikki, os Cavaleiros de Ouro, Asgard, Poseidon, Hades e de vez em quando Power Rangers. Power Rangers. Muito mais depois desse e-mail. Os novos segredos da revista Mutante 96 que abriu prepara pra você. Muito, quase que claramente. Foi o ano 95, talvez? Ou 94? Se é número 1, é 94. Estava eu saindo do meu colégio, lá na fucking Barra da Tijuca, passando na frente de uma banca de jornal com o meu ritual, que eu recebia a minha semanada e meu dinheirinho tinha que durar a semana inteira. E eu chegava na banca de jornal e falava, beleza, o que, que eu vou gastar aqui? E comprava gogos, comprava figurinha, Cavaleiro Zodíaco, com 10 reais, né? Dá pra fazer muita coisa. Comprava a banca inteira dentro do McDonald's, pô, com 10 reais. Inteiro. E aí um dia estava eu procurando revistinhas da Turma da Mônica, quando eu olho e falo, caralho, que isso? É uma revista que fala de Cavaleiros do Zodíaco! Tchui! Foi um momento muito único na minha vida. Por quê? Pra quem não sabe, tá dando mole, não viveu uma época das trevas como nós vivemos em nossa geração, não existia internet. E desenho japonês era uma coisa muito nova aqui no Brasil. Então, Cavaleiros do Zodíaco estava ficando muito popular, mas ainda era uma coisa meio de nicho. Você não achava em qualquer lugar coisa a respeito. E de repente, veio a revista Herói falando, amigo, vou falar aqui de Cavaleiros do Zodíaco, vou falar um pouquinho de X-Men, de Batman, de Spawn, mas vou falar de Cavaleiros do Zodíaco. E é R$1,95. Você topa? Falei, amigo, casa comigo, por favor. Revista Herói é uma das primeiras publicações que nasceu logo após a era Consulte a Tabela. Uma das primeiras coisas que é lançada logo depois da gente sair de um quadro de hiper-ultra-inflação megalomaníaca, em que você não precisava mais consultar a tabela pra saber o preço das coisas. O negócio tava lá, o preço é esse aqui. Você podia pagar muitas coisas, tanto em real quanto em cruzado. E era cruzeiro, muito cruzeiro real. Cruzado é velho. É cruzeiro real. Tá indo muito longe. É, é porque teve cruzeiro, cruzado, cruzeiro real e depois. Cara, o... não entra nesse mérito, que então fudeu. Porque tem você cruzado. Tá esquecendo cruzado novo também. Cruzado novo, cruzeiro real. Aí uma época ficou sendo só real, mas não era o plano real do Fernando Henrique. As URVs, tinha aquela, né? Tinha aquelas notas de cruzado que eles botavam um carimbo assim em cima, assim, isso, cruzeiro. Cruzeiro, é isso aí. Nota carimbada de cruzado, cara, com certeza. Foda, né? Carlos Drummond de Andrade. Isso, é. Que, cara, assim, sinceramente, era muito mais maneiro do que essa porra dessa boneca genérica greco-romana, né, que tem. Tinha que ser bem esses caras mesmo. E eu lembro da nota de 200, né? É, nota de 200 cruzados, exatamente. É. E eu lembro que eu via a moeda carimbada e falava, caraca, é igual a moeda, igual o dinheiro que vinha no biscoito Panko, eu acho, que tinha dinheiro de mentira. Dinheiro de mentira, assim, isso. Dinheiro de mentira. Vinha dinheiro de mentira no skin também. No skin também vinha. Era no skin, era verdade, isso mesmo. E é muito bom essa nota carimbada, né? Porque geralmente o carimbo vinha em cima das gramaturas específicas. Aí tem a nota que era, sei lá, Centenário da República. Era meio que um negócio meio carimbado, timbrado. Aí o cara carimbava em cima. 200 cruzeiros, né? Cruzado essa porra não, mudou essa aberta moeda aí agora. Primeira coisa é que é uma das primeiras revistas com esse teor informativo aqui no Brasil dedicada ao público infanto-juvenil, por assim dizer. Tem uma série de motivos pelos quais isso acontece nessa época específica. Cavaleiros do Zodíaco é um motivo. Mas você pode pegar outros motivos aí paralelos a isso, por exemplo, os econômicos. Você, pela primeira vez no Brasil em 30 mil anos, tinha uma moeda que estava começando a se consolidar e parecia um plano econômico razoável. Depois a gente descobriu que realmente era, só não era, não valia mais que o dólar, que nem quiseram fazer. E você estava começando a ter uma ascensão, uma reascensão de programas voltados para o público infanto-juvenil, solo. Cavaleiros do Zodíaco, depois de um certo patamar, né, depois de um certo tempo, eu não lembro quando começou, mas ele não era dentro de nenhum quadro. Ele não era tipo o desenho da Xuxa. Ele era um horário, um horário da programação, 10h30 e 18h30, que você via aquele programa lá, se fosse do aparelho da NET, ia aparecer Cavaleiros do Zodíaco. Depois daquela de programa do seu boneco. Mas o seu boneco foi depois só, cara. Não, pera aí, gente. Ah, foi depois. Vocês estão avançando muito. Olha aí, pronto. Sim, aí. Cadê? Pronto, entra em enciclopédia. Não, não, olá, Matheus, se apresente. Oi, sou o Matheus. Vamos falar do passado. Assim, ó. Em 94, o Cavaleiros estreou em dois horários, né? 10h30 e 6h30, como supra citado aí. Sim. Só que era dentro do programa da Duda Little. Ah, tinha a Duda Little. Tinha a Pati Beijo, que foi o que alavancou a Pati Beijo, né? Sim, lógico. E aí, com o sucesso, depois foi pros domingos, em horário nobre, no caso, né? Aquele horário que passava a Família Dinossauros antigamente. E depois caraca, saiu por da... isso que eu assistia na casa do meu pai. Você me lembrou que tinha uns momentos que eu ficava tenso na casa do meu pai assistindo. O horário trapalhões, você diz, né? Sete e pouco. E porque eu passava final de semana com meu pai, 15 dias. E o meu pai falava, filho, o que você está assistindo? Eu falava, estou assistindo algo muito importante, pai. Eu não me incomodo quando você está assistindo as duas paradas. Me deixa. Passavam dois episódios, né? Nessa época aí, no domingo. Aí, com o sucesso da exibição diária, parou no episódio 52, que todo mundo lembra. A lenda, o lendário episódio 52. E aí, quando começou de novo, em janeiro, mais ou menos, eles já mudaram pra um horário próprio, que aí já tinha aquela menina lá, Mitsui, apresentando. Uhum. Que devia ser alguma sobrinha de alguém da emissora, alguma bosta assim, né? Sei lá, pra mim era coisa do Sato, mas eu entendo porque o Pivoto achava que era horário solo desde o começo. É porque na parte da Pati Beijo ela terminava o programa pra entrar Cavaleiros. Olha, eu só queria dizer que eu vim procurar a Pati Beijo no Google e, porra, parabéns, hein, Pati Beijo. É, parabéns, eu fiz porra, a mesma coisa. Parabéns. Série. Ela é sexóloga, né? Escreveu uns livros. Ah, é? Tal. Olha aí. Patrícia Kiss agora. Patrícia Kiss agora. Não é aniversário dela, mas ela tá de parabéns. Tá de parabéns. Meu. Parabéns pra te ver. Mas enfim. Não, peraí. Então, já passou 20 anos, né? Vou procurar Duda Little também. Pô, 20 anos depois não tem problema. Duda Little trabalhava na Ana Maria Braga. Ele tá mais comumzinho, assim. Não tá grande coisa, não. Ah, tá bonito, hein, Vita, moça. Tá bonito pra caramba também. Duda Little 2017. Não, tá bonita, bem bonita. Tá aquela. Tipo, atriz da Globo anos 90, que ela aí agora... Ela é jornalista. Jornalista, é. Pô, bonita pra caramba também. Eu vi ela na Globo, quando eu trabalhava na Globo, a gente gravou um podcast sobre isso já, porra. Sobre a Duda Little? em alguns podcasts, lá no começo, perto de 2010, 2011, que na época eu tava na Globo, a gente descobriu, gravando um podcast, que essa menina trabalhava lá na Ana Maria Braga, e eu fui atrás. Depois eu falei, caralho, eu vi ela lá na Ana Maria Braga. Daí fui preso, cara, daí. Cara, foi... O cara foi stalkeado da Little, cara, do Projac, cara. Não, mas enfim, boas lembranças. A terceira que também foi alavancada em função de Cavaleiros é a Larissa, né? A Larissa... Larissa Tassi? Larissa Tassi, é. Não, a Larissa Tassi, a cantora, fazia dupla com o William. É. Sim. Também foi bem alavancada por isso. É. E hoje em dia faz aí o Cavaleiros Concert com o Rodrigo Rossi também. Um grande abraço pra todos eles, grande, no coração. Essa grande banda de sertanejo brasileira aí. Larissa Tassi, Rodrigo Rossi... Ricardo Cruz e Falaschi. Que coisa braba. Eita fé. Mas quando a Herói 1 saiu quando? Foi porque Cavaleiros estreou em setembro, né? 1º de setembro. Reza a lenda, diz o Forasta, que é no dia 26 de dezembro de 94. Reza a lenda que sempre que o mal tentar apoderar-se da Terra, uma poderosa revista em parceria da Acme com a Nova Sampa. É isso aí, não. 26 de dezembro? Cara, olha só. Data aí. Eu lembro desse primeiro episódio muito bem. Porque eu via ele toda vez que reiniciava a porra da série, ficava muito frustrado. Claro. Aquela merda de cápsula do poder. Sim, exatamente. Essa lenda. E hoje, de novo, um grupo de jovens com o mesmo poder e idêntica coragem chegou à Terra. Aí cai um trovão e vem abrir o episódiozinho. O Seiya com asa e o Ikki com asa dando um chutinho no outro. Hoje apresentamos as lendas de uma nova era. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Aí mostra o cachorro lá comendo a lata de lixo e o Jabu apanhando. Mas 26 de dezembro, então, de 94. Cara, eu peguei a herói da número 1, eu lembro. Mas eu não comprei, não. Minha mãe chegou em casa do trabalho e jogou assim. Ah, eu comprei pra você. Vindo, deve ter passado na Central do Brasil no caminho. Voltando de Botafogo. Na época, trabalhava em Botafogo. Aí, no meio do caminho, na Central, pra voltar pra Caxias. Comprou lá numa banca qualquer. Chegou em casa aqui, ó. Comprei pra você. Herói número 1. Então, provavelmente, eu peguei ela em janeiro. Que nessa época de Natal. Ah, não, mas deve ter sido na semana entre Natal e Ano Novo. Porque nessa época, 94, eu lembro que minha mãe era casada, então ela e o ex-marido dela, então, na época, que me traziam as coisas. Eu lembro que ele me trouxe o álbum da Copa em junho, né? Antes de junho, né? Em junho foi a Copa já. E ela, de vez em quando via essas coisas assim, trazia pra mim. Coisa de Mônica, só coisa de super-herói que eu ainda não tinha muita autonomia de ler. Eu fui gostar exatamente por causa da herói. Mas como, porra, toda mãe naquela época, toda mãe de um garoto de 8 anos, 7 a. de 5 a 10 anos, sabia que o moleque tava fissurado naquela porra daquele desenho. Afinal, via aquela porra duas vezes por dia, né? Estudava de tarde, via antes da escola. E quando chegava da escola. Assistiu o mesmo episódio duas vezes. Porra, claro, mas, né? Mas o episódio novo era sempre de noite, né? De manhã era reprise, não tinha um negócio desse. Olha, durante uma época era igual. Era justamente pra pegar os dois públicos, entendeu? A molecada, entendi, que estudava de tarde certamente conseguiria ver de manhã. E a galera que estudava de manhã só via 6:30. O meu estudava de 1:05 ou 1:05:30, dava tempo de ver os dois. Mas quem estudava de manhã realmente só conseguia ver 6:30. Mas eu lembro de uma época, eu lembro de um caso, um caso específico, porque a gente tá falando 94, né? E aí, cara, é muito bom esses episódios, porque sempre a sociedade influencia. O episódio do Dragon Ball Z do Saiyajin 3 não foi no dia das Torres Gêmeas. Mas, não. Cavaleiros teve um dia que tava na época da Casa de Touro, ou tinha o Aldebaran por algum motivo, e passou de manhã, ou passou só à noite, acho que passou só de manhã, mas cortou o episódio no meio do caminho, não passou o episódio inteiro de manhã, que cortou pra passar alguma coletiva do Itamar demitindo algum ministro, o que podia ser terça-feira de manhã, porque Itamar demitir ministro era toda hora. Deve ser o Rubens Recupero, não era? Não, era o Rubens? Recupero, será? Ah, essa foi uma demissão famosa, é a candidata. Eu não sei, mas o episódio não passou inteiro, e aí de noite passou o episódio inteiro, mas no outro dia repisou o episódio, entendeu? Não avançou o episódio. Como não tinha passado o episódio de manhã na íntegra, eles não passaram. Eles levavam bem a sério, cara. Se o Cartoon Network fosse igual a Manchete era naquela época, porra, vários episódios que eu perdi aí de vários animes eu não tinha perdido, por causa de palhaçada deles, de pular episódio e tal. Mas tinha um comprometimento forte, cara, com essa parada. Engraçado é que eu me lembro muito bem desse episódio repetindo o tempo inteiro. Quando você fala assim, compromisso, a televisão tinha um compromisso com você. Aí vem um flashback assim, eu vi reprisar 52 episódios 3 vezes antes de assistir a série direito. Foi em que ano que voltou a assistir Cavaleiros do Zodíaco normal? Ficou 94. Foi 1º de maio de 95. 95. Os novos. Jura? No dia que voltou Thunderbirds no SBT. Mas repetiu duas vezes. Não, mas olha só, repetiu. Passou a exibição regular até novembro de 94. Sem reprisar nada, né? Aí começou a primeira reprise, e aí no meio dessa primeira reprise estreou aquele programa próprio lá com a Mitsui, e daí chegou no episódio 52 de novo, lá por março, alguma coisa assim, antes de fevereiro, né? E aí reprisou de novo, aí até chegar em maio, e passar do 52 até o 84, passou do 53 até o 84, passou do Cassius morrendo até o segundo episódio do Mime de Benetona lá, quando ele tá começando a enfrentar o Wiki. Cassius morre por amor. Ei, repetiu de novo depois disso, né? Aí voltou tudo. A reprisar a partir dos 53, daí. Eu tô falando essa questão da reprise, não é à toa, não, porque a reprise constante da Manchete me aproximou muito da herói, mas muito, porque eu era uma criança, eu sou ansioso hoje, imagina quando eu era criança, tinha ansiedade, filha da puta, pra saber o que ia acontecer em Cavaleiros do Zodíaco, eu não podia pesquisar no Google, amigos, não existia Google, tinha essa, não tinha como saber o que ia acontecer, eu ficava nervoso. E só tinha uma fonte no Brasil que ia dizer pra você o que ia acontecer em Cavaleiros do Zodíaco. E essa fonte tinha um nome. Qual era o nome? Revista Heróis do Futuro. Raimundo Nonato. eu li essa porra, eu lembro de ler tudo em Cavaleiro do Zodíaco. Então, o herói era Tititi de criança. É isso. Na época nem existia Tititi, era a Contigo, né? Que fazia Amiga. Qual era a periodicidade da revista, Matheus? No começo ela era semanal, até chegar na fase Gold. Que a fase Gold é a revista virou de 32 para 48 páginas. E começaram a usar uma estratégia comercial que eu achei bem vantajosa, que eram capas com número par, Cavaleiros do Zodíaco, capas com número ímpar, qualquer outra coisa, só que no quadrinho superior esquerdo, Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Eu lembro dessa porra. É, desde o começo, mais ou menos, já era isso, né? Você tem a Herói 1 e 2 falando de Cavaleiros na capa, a revista número 1 com Seiya e a 2 com Cisne, a número 3 é o Super-Homem Cabelinho, a número 4 já é o Shiryu, se não me engano. Shiryu aí X-Men, aí Ikki, Shun, né? Shun, Saori, aí começa meio que embolar, assim, né? Não é uma coisa tão regular quanto isso. Depois que dá 24, mas é... É, porque a capa 10 é Super Sentai, né? A 10 era o Super Sentai. Na verdade, é uma cabeça de Power Ranger vermelho gigante, né? Pra chamar atenção. E aí lá no topo, Flashman e Changeman, e depois os outros Sentai, tipo. É, né? Por sinal, é a melhor revista de todas que eles fizeram. Podiam ter acabado a revista ali. A mania dos Estados Unidos detona no Brasil. Rolou um facsímile dela recentemente, na época do lançamento do livrinho de Power Rangers, né, que eles fizeram. Tem umas matérias interessantes de Yabato, né, de Kamen Rider. É edição Japão, né? Edição especial Japão, essa edição número 10, né? Esse livrinho novo dos Power Rangers foi eu e a Leca que fizemos. Ah, foi pra vocês, legal. O meu ainda tá lacrado, ainda não. Lacrado, não abri. Deslacre. Não vou deslacrá-lo. E aí, no final, sempre tinha lá o Correio Galáctico, né? Continua a nos escrever. O endereço é Rua do Paraíso 513, Conjunto 11. Isso aí. Nessa época não tinha ainda o Elvis Ricardo. Não tinha o Elvis ainda, né, cara? Que o Odair fez, mas eles respondiam mais certinho daí. Até na minha monografia eu fiz um comparativo da sessão de cartas, quando era, tipo, assim... Nos falem o que vocês querem ler, porque, tipo, não tinha conta de pesquisa de mercado, os caras não tinham... Nenhum, né? Não tinha e-mail, não tinha guestbook, não existia guestbook, foda, né? Na verdade, isso. Guestbook! Guestbook, né? Você visita o site e deixa um recado aí. É. Enfim, aí era uma... Caralho, que coisa, velho. Eu queria consumir além dos blockbusters, né? Você escreveu um TCC sobre herói, na sua monografia é de... Foi o quê? É comunicação mesmo, né? É, publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. Como criar um produto midiático utilizando outros produtos midiáticos, como... Caralho, é tipo Midception. É, Remediation chama isso aí. Remediation, mas... O pioneirismo editorial da revista Herói, a primeira revista mutante do Brasil. Cara, e é uma coisa incrível, porque a revista Herói, ela falava realmente de coisas que você não tinha como ter acesso, e não tinha nenhum outro lugar que você podia falar sobre aquilo. É, era muito bizarro, porque eu sempre me perguntava assim, como é que esses caras sabem o que eles estão falando? Será que eles moram no Japão? Será que eles já viram tudo? É, tem umas paradas maneiras, né? Que você... Quando você abre o livro da Herói, tem um editorialzinho lá no começo, que eu não lembro se é o Odair, se é o Forastieri, não sei quem escreveu. Matheus deve saber. Forastieri. Forastieri que depois vai virar colunista político no R7. Tinha as colunas toda séria, pomposa, dando opinião sobre Haddad, não sei o quê. Mas aí tem lá um editorial que até, enfim, tem uma parte bonita lá que conta sobre um dos caras que estava com ele no começo, que faleceu já, né? O Mauro. E aí falando sobre quando o filme dos X-Men saiu em 2000, os caras entraram em contato um com o outro e falaram, caralho, nós vencemos, porque agora essa porra vai virar a moda da porra toda. E realmente, né? Agora tá aí 10 anos, já, 10 não, 20 quase anos, né? Quase 20 anos seguidos com um filme de super-herói toda hora. E sobre como a frase que chama mais atenção é sobre como a informação valia mais ainda do que vale hoje. Porque hoje você com dados, com informação, realmente você produz muita coisa, mas aí o que é importante hoje é você usar a inteligência em cima da informação. Hoje exatamente, é um outro nível. Hoje é naquela... Big Data, é você usar uma porrada de informação desconexa e conseguir tirar alguma conclusão daquilo ali. tirar o que não tem ali, né? Naquela época era ter informação. Ter informação era uma dificuldade absurda, né? E a gente consegue analisar isso sob prismas como as fotos dos episódios de Cavaleiros eram tiradas de televisão, né? É, tem erros, as primeiras edições têm alguns erros esdrúxulos até. A número 1 tem uma hora que tem um desenho do Yoga, eu meio que olhando de lado assim, aí na legenda tá falando, sei lá, Ikki, uma coisa dessa, entendeu? Esse tipo de erro acontece. Sim, mas sim. Eles tinham algumas imagens que eu ficava chocado. Eu queria até hoje responder pro Pedro do passado, pro ninja inimiguinho. Ele ficava pra ele, como é que eles sabiam as coisas que iam acontecer? Como é que eles tinham acesso a imagens tipo Hades? Cara, a Herói 18 é o fucking Hades, Shun num canto e aquelas armaduras que na época a gente nem sabia que iam ser assim. E que não foram, né? Porque aquilo é do CD Drama, né? Que saiu o CD Drama e depois não virou nada, né? Nego Drama, né? Futuro dos Cavaleiros. Futuro dos Cavaleiros. Cara, mas como é que era a informação naquela época? Como é que a galera da Herói sabia o que tava falando? Ia na Liberdade e procurava as revistas da Fala. Eu acho que é isso. Ia acompanhar o processo de dublagem pra assistir os episódios e anotar. E assim vai indo. Ah, rolava isso? Mas, eles conseguirem ir na Gota Mágica pra... Sim, deu o Grieco que entrevistou os dubladores, lembra? Tipo, lembro, sim, mas... Cara que... E o Barolão abriu também, pra todo mundo lá ver. Mas tem um detalhe que eu não tô levando em conta, né? Hoje em dia é muito difícil você entrar num estúdio de dublagem, porque tudo tem NDA e Caralho A4, e o filme da Disney chega pra você dublar, tudo preto, só fica a boca do boneco aparecendo. Mas naquela época... hoje em dia é assim. Sim. Hoje em dia fica só a boca? Depende do produto, depende do cliente, mas, por exemplo, filmes da Marvel, Disney, dependendo, vem a imagem toda borrada, assim, um borrão tipo, menos que 8 bits, e a boca do ator ou atriz em destaque, pra você poder fazer a voz por cima. Quando poder tirar o labial também. Muito hardcore. Na verdade, tá um nível só acima de quando é dublagem de jogo, né? Que você só vê o espectro de voz, e você, faz a voz caber nesse tempo aqui, e foda-se. Dublagem de jogo vem só arquivo de som, né? Vem só arquivo de som, é um nível acima isso, é como alguns filmes têm sido dublados hoje, né? Que é aquele medo de... É um nível de foda-se acima. Não, é aquele medo de você levar o fã pro processo de dublagem. Vou tirar uma foto aqui com o Wendell Bezerra, dublador do Goku. Aí tem lá a imagem do Goku matando o Jiren no fundo. Spoiler, Dragon Ball Super. Sabe qual é? Então, realmente, existe spoiler um... Pra mim. Existe, pra todo mundo, porque não aconteceu nada disso ainda. Acho que nem vai acontecer. E você... você destrói o parte do processo de liberação do segredo e tal. É bizarro essa porra. Mas nessa época não tinha, né? O que você ia fazer lá? Chegar com a Kodak, tirar foto na televisão de 14 polegadas, que certamente é o que eles faziam. E não dava nada, porque aí, na verdade, você tava divulgando o produto, né? Na verdade, naquela época era benéfico isso, né? Não tinha um multimídia fazer isso. Chegou uma hora que eles estavam explorando, o próprio Forasmo que falou isso aí, tem até no TCC. Chegou uma hora que eles estavam explorando tanto a imagem dos cavaleiros que, tipo, tava nítido e claro que eles estavam ganhando dinheiro com isso, e a Toei não tava recebendo nada, né? Shueisha também não. Que eles foram obrigados a fazer um contrato com a Shueisha pra lançar alguns produtos, tipo, licenciados. Opa, assim. E aí, tipo, lançaram, acho que era com parceria com o estúdio Quadrimix, se eu não me engano. Eram, tipo, historinhas para colorido, assim, sabe? Essas porras desse gênero, assim, mini posts. Eu lembro disso. Mas olha só, isso foi muito bom pra eles. Oficiais, né? Isso foi muito bom pra eles, porque no final dos anos 2000 deu no que deu, né? Em novembro de 2000 eles lançaram um mangá de Cavaleiros, já como Conrad, junto com um mangá de Dragon Ball. Então a melhor coisa, acho que poderia ter acontecido pra eles, de certa forma, foi isso. Novembro ou dezembro de 2000. É. Dragon Ball e Cavaleiros, e aí uns dois meses depois a JBC lançou Sakura e Kenshin. E quando é que a Manchete passou o último episódio de Poseidon? 96, né? Foi outubro de 95. 95, caraca! Caralho, ele... Caraca! Foi um ano, né, cara? Foi o ano que mudou o mundo, cara. Para com isso. Cara. Vocês estão dizendo que em um ano eu vi repetir trilhões de vezes Cavaleiros do Zodíaco, fiquei frustrado, voltei a ver, terminei tudo e segui minha vida? Foi cara, isso? Olha só, 94, 95. 94, 95. Vou te falar o que aconteceu. Só nesses dois anos, tá? Plano Real. É Tetra. Plano Real é Tetra, Senna morreu, Cavaleiros. Estreou Malhação, Cavaleiros acabou, Botafogo campeão. Mamonas foi depois. Mamonas foi 96. É. Não, eles morreram, mas eles surgiram em 95, né? É verdade. É verdade. É, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, né? Em 95, né? Ou não? Não, o Corinthians. Libertadores, isso. E perdeu pra Ajax no Mundial no final do ano. É verdade. Alegria naquele ano. Cara, olha, olha aqui, que 94, 92 anos, cara. Dois aninhos só. Turma isso. Do arrepio na Manchete. Turma do arrepio. Seu boneco, sou sócio até hoje, inclusive. Clube do seu boneco é mas foda. Mas em 95 já passava Samurai Warriors, Shurato. Não. Ou isso foi 96? 95. O único desenho que estreou com o Cavaleiros foi o Street Fighter, que estreou tipo uma semana antes de acabar os Cavaleiros. Não, mas no SBT passa. Não, mas isso passava no SBT junto com o passava no SBT, mas tipo, estreou tipo uma semana antes de acabar os Cavaleiros. Ah. Na outra semana já ia. É. Os Cavaleiros depois, já iam. Olha só, vamos fazer depois um programa da cronologia desses animes no Brasil, porque vale a pena a gente ter umas discussões. A gente reúne essa. Tem um arquivo aqui com eu sei que você tem. Porque sempre tem. Não precisa falar que você tem. Eu vou te pedir um de novela depois também, que eu sei que você vai ter também. Em um ano e um mês, em 13 meses, você passou o desenho inteiro. Cavaleiros tem 114 ou 104 episódios? Eu não lembro 14. Agora. 114? 114. Né, quem tem cento e pouquinho é Yu Yu. Então são 114 episódios e o cara passou em 13 meses, um ano e um mês. E a gente tá lembrando dessa febre inteira. Sobretudo porque a gente era pequeno, né? Criança, qualquer coisa que acontece é incrível e dura pra sempre. Então, realmente, aquele um ano parece que foram 10. Que... Mas ainda teve a Adriana Galisteu na Playboy. Ah, sim. É verdade, verdade. E lembrando que eles passavam 4 episódios por semana só, porque na sexta era o resumão da semana. Na sexta era o resumo da semana. Pô, tem isso. Safadeza do caralho. Porra, ficava pistola. Eu ficava com mixed feelings, tá ligado? Porque eu achava muito escroto não ter episódio novo, mas eu achava muito maneiro ver tudo. Era maneiro, era maneiro ter o mix lá da semana, né, cara? Isso era maneiro. Caralho, mas o problema. A Manchete tirou leite de pedra com tirou, esse cabelo de. É. A herói também, tanto é que a partir da 54 tu vê uma mudança brusca, né? Porque ficou um hiato até eles começarem a poder falar dos outros, porque não foi começar a estrear só em abril do outro ano, Sailor Moon. A edição deles, tem um adeus na capa, assim. É, então, é a capa tripla, né? É o Seiya vindo 54, dando um soco e os outros adeus. Tipo, a revista Herói se despede. Inclusive tem o Psycho Cid do Supercat nessa capa aí junto também. Isso de justiça. Tanto que a 55 já é aquela capa do Goku, né? É aquela capa do Goku. Caraca, eu lembro. Os novos cavaleiros, né? Os sucessores dos cavaleiros. Que tá tipo carregando um Kamehameha e tem alguma coisa na bola escrita, né? Grátis poster Power Ranger. É ele mandando um Kamehameha e tem umas bolinhas ao redor com Shurato, a Sailor Moon feiona, uma Sailor Moon nada a ver. Um outro desenho lá de, sei lá, fã. E aí tem, acho que tem o Fly. Agora, como é que foi a história da vida da herói, né? Começou lá, a gente falou Cavaleiros do Zodíaco, número 1, ficou falando muito sobre Cavaleiros do Zodíaco e começou a revezar. Cavaleiros do Zodíaco, coisa aleatória, Cavaleiros do Zodíaco, coisa aleatória. Aí depois virou Herói Gold, tinha mais páginas, etc. Aí depois acabou o Cavaleiros do Zodíaco, começou a falar de várias coisas. E aí, quando é que virou Heróis do Futuro? Como é que foi essa? Não, virou... Heróis do Futuro era outra revista. Outra revista. É concorrência. É concorrente. Explica isso aí, como é que é? Vamos lá. Quando virou Herói Gold, mudou por quê? Era só mais número de páginas. Bicho, assim, ó. Só pra falar da Heróis do Futuro ali, pode ser? Ou não? Heróis do Futuro era da Editora Press. Editora Press era 10 centavos mais barata, de propósito. É. A capa da número 1 é até uma que é metade o Goku e metade o Shiryu, a cara. É bem feita até tá a capa. Isso, e tá escrito assim, o desafio foi aceito, porque no Heróis 8 tá escrito o desafio foi lançado. Isso, exatamente. É. Exatamente. A Heróis do Futuro era maneira porque vinha com uns negócios de papel pra você montar, tipo, um cenário. Isso, era muito, o cenário era dos cavaleiros. Cenário dos cavaleiros, do Isso. Umas e não deu ruim, não? O nome e a proposta era igual, o nome era igual, tudo era igual. Ah, naquela não, época? Heróis do Futuro era uma sessão da Herói, pra começar aí, né? Ainda tem isso, né? Caralho. Tinha uma sessão da Herói que chamava Heróis do Futuro, mostrava coisa que podia ser lançada no Brasil. Eu acho que naquela época, cara, nada dava nada, sabia, cara? Era tudo um grandioso foda-se de todas as coisas e deu que tava a por cima dela. Era um foda-se, né? Porque eles falavam sobre a parada sem menor contato com a galera lá do Japão. Tinha as propagandas na Manchete também, né? Começou a ter da Herói, depois teve da Heróis do Futuro, e assim... A Heróis do Futuro, algumas capas eram desenhadas por eles. Eram horrorosas. Ah, meu Deus, bizarras. Mas a Heróis do Futuro, ela era mais cínica ainda com o negócio de capa, porque tem, sei lá, em 30 capas, tem 5 que não são de cavaleiros. Tem uma de... Entrevista com os cavaleiros, lembra? Tinha essas... Caralho, cara, que... É, que eles pegavam e traduziam de fanzine japonês. Isso. Ela era muito cínica, cara. Era muito cínica. Mas uma aventura dos cavaleiros na neve, tá ligado? Mas a Heróis do Futuro, cara, ela tem uma capa até que é a Saori com a Hilda, e que é uma parada tipo o poder das mulheres em cavaleiros. Acho que é a primeira matéria feminista nerd da história, cara, que é sobre... Qual era a revista de videogame que tinham várias capas também de maluco desenhando fanart muito Game estranho? Power. Gamers. Ah, Gamers também. É Gamer. Não é Game Power, não. Game Power também tinha um direto. É Game Power, não tinha, então. Pode ser se fundir. Então não tô maluco, não. Eu lembro da Game Power ter isso também. Mas a videogame não, porque era da Abril e tal, né? Na verdade era da Azul, que acho que era uma subeditora da Abril, sei lá. Tô vendo aqui a Gamers era sacanagem. Cara, era horroroso. Só as paradas muito Uncanny Valley. Mas aí a herói... Logo no começo tinha o Capitão Ninja ainda. Capitão Ninja que era da trama, né? E depois passou a ser o Caçaro, passou a ser o produto dele de RPG e tal. Aliás, Revista Dragão ainda fica aí pro futuro, outra coisa também, né, pra comentar. A Herói... Outra revista pra esse Promessas Vazias. A Herói, em algum ponto da história dela, pelo menos dessa história inicial, ela chegou a ter tiragem maior do que a Veja em banca, né? A 36, que é do filme. Do filme? O pôster, não. Origem Inimigo, ela tem esse detalhe, né? No meio desse caos todo que a gente tá falando de um ano e meio, tem o filme de Cavaleiros e o filme de Street Fighter no meio. Tem um filme de Cavaleiros tem o filme dos Power Rangers também, é verdade. E o Mortal Kombat também. Caralho, olha aí. 94, 95, tô de parabéns mesmo, cara. E a gente gastando programa pra falar de 98? Caralho, 94, 95, que é uma parada. Verdade. Não, e fora um detalhe, aí já sai do eixo 94, 95, né? Mas a revista Herói, ela foi quase que direta, não foi direta, foi meio indiretamente, mas responsável por existir a Wizards no Brasil. Porque simplesmente o que os caras fizeram foi olhar e falar, opa, peraí, tem público pra essa porra. Então eu vou lá pegar o Wizard, né? O Guzman e o Trindade foram lá nos Estados Unidos, licenciaram e lançaram essa porra dessa revista aqui. Que deu problema uma época após o curso de inglês, revista, até, né? Gente. A Wizard. O Guia dos Quadrinhos. Não, mas aí foi quando a Wizard voltou depois. No começo não teve no problema começo nenhum. Era o Wizard, no começo era o Wizard normal. Foi verdade. Só a Globo que parou de publicar mesmo porque não vendia. É que era muito caro, né, meu? Tipo, quase 10 conto ali. Dessa revista não, aqui, não era isso não. Era tipo 10 conto, eu compro 3 mil. Não, era 4,90. Era caro, mas assim, era 4,90. Não era 10 reais, não. Pô, 10 não, reais. Não. Que não, isso? Eu tenho ela aqui. Que isso, cara? Acho que era R$6,90. Isso tudo? Tô mandando pra vocês aí a capa que eu lembro muito. Ó, a capa da 3 aqui, que é a geração 13, as meninas, é R$4,90. Essa mesmo, essa mesmo. Ela vinha com uma revista antes de geração 13, não? Não, vinha com pôster. Essa capa aí vinha com o pôster, que é essa imagem aí. Isso, as 3. Quanto essa? R$4,90. Vinha as 3. R$4,50. A Fairchild, a que é da Livre. Ela foi aumentando. Tipo, ela subiu de preço durante a pouca existência. Acho que foi um ano só que essa foi um ano e pouco, foram 15 edições. A melhor edição é a número 4. Não tinha medo que saia 2. Era muita grana, cara. Mas aí virou Wizards Brasil. Depois. Wizmania também virou. Esse Wizmania foi por causa do curso de inglês. Bom, então, voltando pra Herói. A Herói, em algum ponto, ela virou bissemanal, não é isso? E isso explica... Quando virou Gold. A número 24, era então. Duas vezes por semana saía? Duas vezes por semana, porque assim, as matérias que eram dos Cavaleiros era contando o que ia acontecer nos episódios, quando tinha saga inédita no ar, né? Quando já não tinham falado antes. E basicamente as outras matérias eram de filme, alguma coisa assim, e o resto era tudo matéria fria, né? Então, tipo, tu podia escrever um monte e depois só montava a revista. Tinha essa e naquela época. Que o filho da puta do. Como é que chama o japonês lá? Nagata. O Nagata escreveu. Spoiler de um monte de série que eu queria ver. Meu primeiro contato com o Herói foi tomar um spoiler de Jetman fudido, brother. A primeira que eu comprei com o meu dinheiro, que foi 26, acho que tem Gundam, tem Dragon Ball, eu acho, e tem Jetman. Tem o filme do Abel também. A capa é o Abel, né? O Abel com aquele cisne no fundo. Que eu já tomei aquela na cara, né? Tipo, puta que eu pariu. Não, daí é bala que eles botam no... A edição 36, que também é do filme do Abel, eles não falaram praticamente nada do Abel, porque eles já tinham falado. Tipo, já tinham cagado tudo. Já tinham falado tudo, né? Essa capa do filme é clássica também, que tem Scooby-Doo e Thunderbirds na lombada. Na edição 2 já tem spoiler, quando fala do Yoga lá, que ele vai enfrentar o Campos lá. Tipo, assim, pare de ler. saber agora, uma merda assim, sabe? No, né? Assim. Se você não quiser saber o que acontece, pode ir agora. Joga enfrentar a Camus, o mestre de seu mestre, blá blá. Aí quando começaram a fazer as edições dos Cavaleiros de Ouro, que era a 13, a 15 e a 17, inclusive na 15 tem Spectre Man, que eles falaram muito mal do Spectre Man e eu não aceito isso até hoje. Eles começaram a dar spoilers, tipo, a partir da Casa de Leão ali, mais ou menos o que ia acontecer, né? Uhum. Aí Shaka, aí pegaram a foto do Shaka, com a armadura do Shaka montada, assim, né? E, tipo, o Cavaleiro de Virgem em sua pose estranha, tipo assim, porra, era uma armadura montada. Era armadura. Era objeto, porra. É. Não, e pior que eles já tinham postado as imagens das armaduras de outros, né? E, sei lá, eu não entendo essa porra. E aí eu perguntei, né? Tudo tô falando aqui baseado no que eles me falaram, né? Tipo, eu não ia ter autonomia pra falar, até porque eu não tava dentro. Mas eles falaram que, tipo, a ideia da Gold de ter, tipo, 96 páginas semanais era pra soterrar a concorrência, né? Porque era pra sempre ter circulação de revistas, números atrasados, voltando e tudo mais, sabe? E sempre mesmo quem não quisesse comprar, sei lá, a revista com o Batman na capa, compraria porque tinha aquele quadrinho dos Cavaleiros lá. E alguma merda. Sim, eu lembro muito de ver uma revista uma vez, tem que lembrar o número, mas é que ela tinha um desenho de alguém aleatório, tipo, sei lá, Wolverine, e no cantinho não tinha Cavaleiro Zodíaco. Eu fiquei pensando assim, será que eu compro essa revista? Provavelmente é a 22, porque tem que a 22 é o Wolverine na capa, né? Que é o Tex, é o Tex ou... É o Tex aquele desenho ou o Bill... Não, é aquele Fabry, né? Glenn Fabry, sei lá o nome do cara. É o Glenn Fabry? É isso. É um feio pra caralho. Gente, é essa aí mesmo, que eu lembro que eu olhei e falei, caralho, cadê Cavaleiro Zodíaco? Que é isso? Aí tem o Jaspion nessa revista aí. É, Edson fala de Jaspion. É. Qualquer edição que tem change. Essa primeira edição da Yuda, assim. É que essa edição 22, eu acho que ela só tinha coisa americana, né? Era só de GB e Thundercat, no caso. Sim, só de GB e Thundercat. Não é essa até. Deixa eu abrir aqui. Mas eu acho que é essa que tem propaganda do X-Men Super no começo do GB, né? A minissérie lá entre sonhos. Ah, eu acho que é assim. Cara, essa mesmo. Porque na 23 tem uma entrevista com o Roger Cruz. Ah. Eu acho que é por causa disso. Não teve uma herói que lançou um pôster de todas as revistas heróis que tiveram até morrer. Era 24. A primeira Gold. Eu tenho. É meio egocêntrico, né? Eu tenho esse pôster ainda. Lançaram um pôster das minhas revistas. Cara, não, mas olha só. A gente tá falando de uma parada aí, cara, que gerou uma idolatria. Eu vi uma matéria no YouTube, que agora eu não consigo achar, mas que era uma matéria, sei lá, da TV Cultura. Que ela falou, a revista da galera, não sei o quê. Vamos conhecer o processo criativo. E aí o programa fulano, somos nós. É o Vitrine, né? Que levou uma fã. Aí aparece lá a fã, uma menina. Aí aparece na legenda, Sandra Monte. Depois essa garota... Puta que eu pariu! Depois a garota foi trabalhar com isso, cara. Aí aparece lá, e ela... Aí, e aí perguntam pra ela... ela é pseudo-famosa, ou é famosa nesse meio editorial aí de gá e tal. Eu acho que é, pelo menos. O nome dela não me é estranho. Ela é sim. Ela é famosinha nesse negócio. E ela... É maneiro que ela manda lá algo assim. O que você achou da redação aqui, Sandra? Achei legal, mano. Não tem nenhuma mulher trabalhando aqui, né? Só tem homem nessa porra, né, cara? Só tinha uma. Pois é, e aí... Eu não conheci nenhuma menina na época que gostava de Cavaleiros do Zodíaco. Não, acho que só tinha mulher na Herói se fosse secretária, não tinha nenhuma repórter mesmo, não. Não, tinha a Cristina Siqueira, eu lembro que ela falou de The Max e Bonnie, tipo, eram as coisas mais legais, assim, que eu conheci. Ah, mas ela era frio, essa mulher, não era sempre que não, tinha ela, matéria. Não, ela trabalhava na redação lá, trabalhava lá. Ela cobria coisas de matérias que não eram, como é que eu vou dizer isso? Negócio de esporte e tudo mais, sabe? Quando depois começou acompanha a vida dos dublês e tal. Cara, deslocadaço. Porque 95 era a época do patinho online, né? Todo mundo tinha esse lugar. Tem uma capa que tem essa palavra do patins, né? Qual que é essa? Tem uma aqui. É uma criança com um capacete escrito patins. E é muito aleatório. Essa era a campeã brasileira de patins online. E acho que era pra promover o Manobra Super Radical. Essa revista. Tu lembra dessa edição? Qual que é? Porque um daqueles quadradinhos do canto da capa, numa das edições, tem isso. É essa menina aí que é campeã. Era campeã. Escrito assim, patins! Exclamação. E eu falei, Gente, eu li aquilo. O número dessa revista, pelo amor de Deus, eu acho que é 60, cara. Eu acho que é 60. E eu lembro que foi muito aleatório quando eu li aquilo. Eu falei, caralho, o que estão fazendo com a minha revista, tá ligado? Não, é aí, já... Não é a 60, não. Mas já era nessa era pós-Cavaleiros. Então é da 55 e diante. É depois da 55. Porque já é nessa época aí do pós-adeus aí. Depois do Cavaleiros. E que eles tinham que arrumar o que falar, né? Porque... Como é que se fala? Eu lembro de uma edição que tem matéria sobre artes marciais, cara. Todo negócio mal é informado pra caralho. É. Quando a Galinha dos Ovos de Ouro acabou, né? Que foi a 54, foi a tal da edição do adeus aí que o Matheus comentou. Que é uma capa tripla. 59, cara. 59? Super Patins, cara. Pernalonga, Flash Gordon, Bruce Lee, Super Patins. Ah, que é o Diesel na capa, né? Muito bom. É, Super Patins. Cara, olha que deprimente, né, cara? Não tem um anime nessa porra. Tinha matéria sobre Vale Tudo, cara. Tinha, né, cara? Jorge Lacaco, campeão. É. De Vale Tudo. Ah, tinha. Cara, eu comprei isso aí. Isso era tudo, bem cara. Feio. Os caras falando de rivalidade entre a Shootbox e um negócio lá de Hakido. É. Cara, quando eu tiver filho, eu vou deixar o meu filho sem internet e ele só vai poder se informar sobre o mundo com a revista Herói. Eu achei Super Patins. É. Não, e a matéria. Tem uma criança muito feliz. A matéria de capa é o Quem é Quem no Super Cat. Passava na Manchete ou na Band nessa época? Manchete. Não, Manchete. Era dentro da grande jogada, que era isso. Tipo o Fantástico de Esporte deles. Não, e é maneiro porque nessa época teve o jogo, né? O WWF ainda, né? Não, não, calma. Tô indo muito longe. Não, eu tô pensando do de 16 bits ainda. O 16 bits ainda. É que tinha vários pro 16 bits. Tinha o WWF Hall, tinha o WWF WrestleMania pro Mega Drive, tinha o WrestleMania pro NES. Aquele que era de arcade. Tem razão. Era a versão do de arcade. Tinha o Royal Rumble de Mega também. É. Tinha vários. Não, e olha o detalhe, né, cara? Olha a sujeira. Nessa época que já tinha acabado a Galinha dos Ovos de Ouro, de Cavaleiros, né? Essa 59 aí que a gente tá comentando, tem lá no meio a voz de Cisne. A Herói apresenta para você Francisco Bretas, dublador do Cavaleiro de Cisne por Marcelo Del Greco. Falando aqui, assiste alguns personagens que você tenha dublado. O Francisco Bretas dublou metade dos Sentai que passaram no Brasil, né, cara? Vira e mexe era o vermelho. Não, dublou três. Então, metade dos Sentai que passaram no Brasil, né? Flashman, Changeman e... Flashman, Changeman e Maskman. Ah, peraí, Changeman não é ele. Ah, Changeman não é ele, é verdade. Cara, é verdade. O Changeman é o narrador da MTV. Caraca. Caraca, eu não sabia. Incrível. Já faleceu já. Incrível. Não, o Paulo Livre tá vivo. Quem faleceu foi o Medrado. É o Medrado. Era dois dubladores, né? Até o episódio 16 era um disso. Olha só, hein. Ah, aqui na contracapa tem uma capa de uma revista que eu comprei também. Revista Vilões. Cara, que era uma merda essa revista, cara. Poseidon na capa, né? Era, o Poseidon, Máscara da Morte. Durou dois números só, hoje. É, horrível essa revista. Mas assim, agora que... Mas era da mesma galera ou... Mesma galera. Mas assim, falando em spin-off da revista Herói, cara, teve uns spin-offs muito bons, assim. Além da... Teve aquela super-herói, né, que foi a... Super-herói era bem de sci-fi, assim, não era pra criança mesmo, né? Eu tenho ela até hoje, li, assim, os textos do Barcinho, mas eu comprei revista, eu lembro de comprar essa revista de super-heróis e olhar e falar, what the fuck? É, com Star Trek, né? Não era pra gente mesmo, não. É. Era meio que pros nossos pais, assim, sabe qual é? Era, assim... Revista com Terry Gilliam. Isso, não pra criança. É, e pô, mas teve... eu não tô achando agora na internet aqui essas capas. Porque quem comprou a revista Herói e escaneou a revista Herói tinha 8 anos na época, né? O cara da super-herói já tá usando fralda geriátrica agora, ele não quis saber. Escanear essa porra. Super-herói, achei aqui a capa 1, eu acho. Era o quê? Arquivo X? É, claro, óbvio, isso. Por que não? Era Arquivo X do Star Trek. Eu era uma criança que queria consumir tudo de Cavaleiros do Zodíaco. E logo, pra mim, Herói era Cavaleiros do Zodíaco. Então eu comprava tudo de Herói. Então qualquer spin-off da revista Herói eu comprava. Você não sabia ler, não? Eu sabia ler. Vai que tinha alguma coisa de Cavaleiros do Zodíaco ali dentro. Cara, essa foi boa. Não, mas olha só, a Herói Games era... A Herói Games... Não. Gente, ó. Esperança é uma coisa que não se tira de criança. Ai, caralho, cara. Essa foi espetacular. Herói Games. A Herói Games era uma revista razoavelmente interessante, assim. Eu comprei as 5. Quer dizer, foram mais de 5? Foram 9? Caramba. Ao longo dos anos, assim. Tipo, eu comprei... Até 97, assim. Entendi. Acho que a 3 é a que mais me enganou. Que ela dava um detonado de fantasma em 2040 que só ia até metade do jogo. Ah, não. Eu comprei até a 6, pelo menos. Eu tinha essa 6. Caraca, aqui. Que já era muito da número 1, Herói Games, com os Power Rangers na cara. Hora de morfar maníacos. É. Hora de morfar maníacos. O movie de Super NES, né? Chips, The Bully MK13 Street Fighter Zero. U-64, a mais devastadora arma já criada. Spawn, nasce do inferno o game da década. E o aí... game da década, eu nunca joguei esse jogo. Spawn. E aí a Herói Games 2 é o Batman Forever, e aí o subtítulo é Santo Kong, Cartucho né? Maníacos. Eles tinham essa mania de falar maníacos, né? Tudo era maníacos, toda porra. Maníaco, radical. É, radical, é. E aí, maníacos? A número 3 é clássica também, que é chocante. Eu lembro de Stargate. Né, no Stargame eles falavam game maníacos, né? Game maníacos. A Herói Games 3 era realmente só de jogo de luta, salvo engano. E aí, top 10. A Herói Games seleciona os 10 melhores jogos de luta deste mês. Porra, 10 jogos só de luta, tá? Porra, só nessa época mesmo, cara. Hoje em dia não tem como fazer isso mais, não. Caramba, hoje cara. Hoje em dia tá fudido o negócio. Porra, tem 5 jogos de luta. É, se for cavar a fundo. Era só de jogos de luta essa. Herói 4 Spawn, Herói 5 Don Kids. Tudo sobre o jogo do milênio. Ou seja, o Spawn era o jogo dia do ano, né? Isso aí aqui, ó. Ah, não. Foda. O Spawn era o game da década da Herói Games 1. Aí da Herói Games 5, o Donkey é o jogo do milênio. Donkey Kong 2, jogo do milênio. Ah, cara, que coisa incrível. Esses adjetivos são muito bons. Acho que Spawn saiu no Brasil de tanto que os caras martelaram os troços, né? Sim. Ah, sim. O Rio foi lá e comprou o troço. Alguém na Herói lia aquela porra religiosamente e gostava. Cara, é... Não, a Herói... A Herói... Saiu, a Wizard martelou pra caralho. Não, mas olha só, mas Spawn saiu antes da Wizard. A Herói que fez a porra da Image sair aqui no Brasil, cara. Foi essa porra dessa revista, cara. Não tem a menor dúvida. Ah, não, isso com certeza. Porque... Mas a Wizard tem um chilling nervoso ali. Esse, não, mas esse... tinha, o Spawn saiu, daí saiu a mini do Savage Dragon, aí depois a Wizard anunciou as três lançamentos da Globo, né? Que era o G13, que era o outro? Wild Cat, Cyberforce... Não, eram quatro. Eram quatro. G13, Striker, G13 e Wild... Strike Force. Isso, G13, Wild Cat, Cyberforce e Strike Force. Isso aí. As duas do Sylvester e as duas do Jin Lee. Isso aí. Começo. Eles prometeram um monte de coisa na época. Tenho todas. Se vendesse, não entendeu? Não, saiu Witchblade ainda. Cancelaram na 9, eu na acho. Na 15, né? Na 15, eu acho. Acho que foi até 15. Algumas foram na 15, outras foram na 9, outras foram na 12, foi uma festa. A Herói Games tem uma propaganda muito boa aqui, que é aquela propaganda do Real Bout Fatal Fury, do Giz sentado na cadeira lá com os... Tudo bem, Giz? É. Tudo bem, Giz? E teve alguns anos depois, já na época da Herói 2000, salvo engano, aquela Herói Mangá, né? Ela já é mais contemporânea, né? Já foi na época da Conrad e tal. A Herói Mangá, eu lembro que a Herói Mangá era muito boa. Mini Herói? Mini Herói? Ah, sim! Eu lembro! Caralho, pode crer. Mini Herói. Caralho, que inacreditável. Isso, cara, nego fez muito dinheiro. Fez mesmo? Esses caras estão meio de vida? Estão. Não. Uma coisa é fazer muito dinheiro durante uma época não significa que você vai viver bem de vida pro resto da vida. Na época, enfim, fizeram um sucesso absurdo, né? Mas é caro esse processo editorial, né? Na verdade, né? Às vezes o teu sucesso eu acho não. Eu acho que eles conseguiram se manter, pelo menos até chegar aquela época que eles viraram um Conrad ali, com as revistas mensais grandes, né? E fechar o contrato com a Nintendo, que acho que foi o que manteve ele muito tempo. A Nintendo World, sim. É. E Pokémon e tal, né? Depois... Quando as febres aparecem, o mercado aquece de novo, né? Mas entre safra, porque tipo, ficou ali em 97, depois que Yu Yu Hakusho era um fenômeno tipo na TV, mas não tinha produto nenhum, né? Isso, então, Não tinha um não trouxeram nada de produto. Não, e na época do Yu Yu Hakusho, eu lembro que já tinha várias outras revistas, tinha aquela Animedo, que é da... Sim. Da galera da JBC, né? Se não me engano, é a galera da Renshin Animax, depois. Né? A Animax, né? A Animedo, eu lembro que tem até uma clássica que é a Animedo Especial, o Yu Hakusho, que é uma capa lá bonita e tal. A Animedo, eu não lembro de que editora é, mas eu tô com... Achei uma aqui na minha mão, tô querendo procurar ver qual é a editora. Scala. Não, é da Scala, não Scala, é da... É da galera daquela revista de joguinho, que era da Scala. Então. Mas... Aí já tinha uma oferta um pouco maior de coisas, né? E o Yu Hakusho não é uma coisa tão associada com um revista herói, por exemplo, né? A gente associa falaram, muito... Eles falaram, mas falaram muito pouco. É, a gente associa... Não, pensar bem, a fase da revista grande, cara, tem muita capa do Yu Hakusho, bastante. Tem herói... Quase 10 capas. Eu aquela herói grande que você falou... Herói Gold, mas com o formato... Ah, já era formato americano, né? É, porque eu não, grandona, realmente, né? Eu não comprava mais. A americana era Herói 2000. 2000, tá. A formato magazine, tipo, a partir da 109, que era o Luke Skywalker na capa, a partir dali foi menos. É. Começou quinzenal, depois virou menos. Porque nessa época eu já não comprava mais, é verdade. É. Mas a oferta ficou muito maior já, né? 98 aí. Essa época já tinha Ultra Jovem, né, também. Né, tinha essa revista Ultra Jovem. Não lembra dessa, não? Ultra Jovem. Só o nome horrível. Ah, sim. Era da Scala também, se não me engano. Ah, era muito baseada no sucesso da Cruz, né? Que eles lançaram esse tema. Porra, é mesmo. Eu achava feio. Nem pensei nisso, cara. Mas a Ultra Jovem já foi uma que sentava muito em cima do sucesso de Dragon Ball, né? Que já é depois, mais ainda, né? A Ultra Jovem já era... É 99, eu acho. É, por aí. Quando começou a passar no Cartoon. Mas o pessoal da Conrad, barra Acme, da Herói, né? É muito mais associado com Cavaleiros e Pokémon, né? Lançaram o mangá de Dragon Ball, é claro, mas os filões que eles usavam pra essas magazines aí de revistas informativas foram claramente Cavaleiros e Pokémon. Eu lembro que na minha época de segundo grau, né? Inventaram a Pokémon Clube, né? Sim. Na minha época de ensino médio, né? Segundo grau. A molecada lá na época do segundo grau, que eles compravam de vez em quando e era escondido, né? Porque queria pegar a garotinha, e a garotinha, já que ele tava lá, piscina de Dragon Ball na mochila, mas os moleques compravam Ultra Jovem. Essa que saía muito. Aí depois passou a ter uma porrada, né? Que bela aí, né? Imagem, né? Tem a Neo Tóquio, né? Já é mais recente ainda, né? Essa Neo Tóquio, você escreveu pra eles, né? Eu escrevi a matéria de Death Note pra eles, publicaram uma porra numa frase lá que não tinha sentido nenhum. Certamente que o diagramador, na hora de cortar a página da direita pra página da esquerda, né, quis cortar uma porra de uma palavra e não colocou no lugar certo, aí ficou a frase sem sentido. Aí a quem está atribuída a frase que não faz sentido nenhum? Carlos Pivoto. Mas tudo bem, ninguém leu essa porra mesmo? Ninguém leu essa porra mesmo. Toma. Não, fora que... Não, fora que seria bom, né? Eu não lembro, se pagaram, tá? Então, editor Scala aí, qualquer coisa, meteu um processinho. Eu acho que sim. O negócio da Neo Tóquio, né, tem o seguinte, só um parêntese rápido. O cara me falou, ele falou, cara, eu quero muito que você escreva. Era o Júnior alguma coisa. Era o cara da Anime Pro na época. Eu trabalhava na Anime Pro também. Era redator lá. Aí o cara falou, não, eu quero muito que você escreva a matéria aí, porque, porra, sabe tudo de Death Note, não sei o quê, e vai ser a matéria de capa. Eu falei, porra, matéria de capa, irmão, porra, vamos fazer a parada. Fiz aí a matéria. Você disse capa? Você disse capa? Eu falei, porra, não, matéria de capa. Na manteiga. Bora lá, fazer matéria de capa. Porra, aí sim, meu amigo. Ele falou, não, matéria de capa, vai ter pôster e tal, bababá. Eu tô com a revista aqui na capa, na minha mão agora. Vou ler a capa pra vocês. Naruto, começa o alucinante exame. Começa o alucinante exame Chunin. Acompanhe as batalhas, missões e muito mais. Ai, cara. Aí tem a matéria lateral aqui. One Piece, a maldade cometida no Brasil. Nana, tô falando da dublagem, né? Nana, sucesso mundial em detalhes pra você. Aí lá em cima do título, tem uma bolinha pequenininha com o Light, Death Note, história, personagens, mangá, filmes e muito mais. E aí o... Caralho, que beleza. Mas a matéria tem umas 5 páginas, eu acho. Até que deu uma atençãozinha. Acho que tem mais páginas de Death Note nessa revista do que de Naruto, na verdade. Só que aí botar um Naruto na capa vende mais, é óbvio, né? Desde aquela época. Com certeza. E aí, eu tenho certeza que de última hora que mudaram essa capa, porque a minha matéria, ela tá logo depois do pôster. E logo depois do pôster é quando começam as matérias mesmo. Então, assim, a matéria de capa é a primeira. Aí tem aqui, ela tem 2, 4, 6, 7 páginas a matéria. É maior que as Naruto, realmente. Mas assim, acho que na última hora o cara falou, porra, Death Note, o caralho, nem que sabe o que é essa merda, não. Põe o Naruto aí na capa, porra. E ficou o Naruto na capa. Cara, mas é isso, eu já escrevi pra revista de anime também. Tô no time aí da galera. E essa foi outra, né? Essa Neo Tóquio era outra que o filão dela já era Naruto, né? Ela já é 2000 e alguma coisa, assim. Naruto já... Bleach, eu diria, que tinha igualmente um monte de coisa naquela porra, na época que ninguém sabia direito o que era Bleach, então não tinha gente que achava que era bom. Isso, tinha gente que achava que era bom, sou mais incrível. Ah. Então, naquela época você só tinha essas coisas que nego gostava de assistir, que era Bleach, era Naruto e era One Piece também, devo lembrar você. One Piece era menos, né? One Piece sempre no Ocidente foi um pouco abaixo em nível de sucesso em relação a Naruto e Bleach. One Piece não tinha como crescer porque tinha os outros. É. Que isso? Daí até e hoje. Aí, qual que durou? Não, mas no Japão, One Piece sempre fez mais sucesso. O lance é que no Ocidente, Naruto e Bleach sempre apareceram mais, né? Não sei o motivo, eu acho que talvez porque os ocidentais sejam retardados, mas o fato é que é isso. Vamos fazer então um programa sobre a timeline dos animes no Brasil. Bora, vamos fazer. Falar. começo do Cavaleiro Zodíaco, aí não, vai... Não, não, não, do começo, né? Do começo. É um começar de amar. Isso não, pra, reclamar, mim, mesmo, pra mim começo é SBT. SBT? O que que teve? SBT de manhã, passava no sábado, sábado animado, tinha uns animes antes de passar o Cavaleiros, não tinha não? Ou não, isso não foi tinha depois? Não. Mas depois. Não tinha não. Pois. O que tinha no SBT era Pequeno Príncipe, tinha Rei Arthur, tinha Rei Arthur. Isso tudo no programa do malandro. E o S-Mangá, isso era Manchete. É Manchete, é. É, o S-Mangá é uma parada... Eu botei ele no Skype, na timeline. É, o S-Mangá é um fenômeno, né, cara? É impressionante essa porra. Eu nunca vou entender, cara. A gente tem essa porrada de coisa aqui pra lançar. O que a gente faz? Ah, lança aí um desenho. Bota aí um produto aí. Bota um bloco aí chamado US-Mangá. Pra passar os desenhos japoneses no Brasil. Vai, vai essa porra aí, meu. Foda-se. Os desenhos de adultos. É, bota aí. Mas que não, né? Tinha Fatal Fury no meio. Passou os Detonator Orgon. Não, e o começo era, porra, Detonator Orgon, Zeoraima, Genocyber, não sei o que, caralho. Eu lembro que eu vi um desenho e fiquei assustadão e nunca mais vi. MD Geist, porra, e daqui a pouco vai a Fatal Fury. Gal Force, caralho. Gal Force, Battle Skippers. Bateu no cara! Pois é, cara. É impressionante. E aí? Art of Fight é que é lixo. Horrível. O que mais temos da nossa revista Herói? Não, temos o site, eu acho. Que é a única coisa que falta falar. Pois é. Tem a fase lá do... Tem a fase de final lá. Fala... É, o que aconteceu com o Herói? É, fala um pouco dessa fase final aí que vocês dois, né? Daina, Matheus Daina e Daigo participaram até, foram redatores lá. Inclui o site, inclui, enfim, o que a revista se tornou com o Herói 2000 e mais. Como é que foi essa experiência? A revista acabou em 98 ali, né? Não tinha mais o que falar. Aí em 99, com o sucesso do Pokémon, voltou. E aí juntou Pokémon e acavalou logo depois do Dragon Ball Z. Então tipo, pá, beleza, temos conteúdo de novo. Aí depois, nessa onda aí, entrou o filme dos X-Men e depois do Homem-Aranha. Então, tipo, deu uma sobrevida. Senhor dos Anéis também, né? Enfim. E aí Dragon Ball foi pra Globo, catapultou tudo. E aí, somado com os mangás e tudo mais, deu uma sobrevida. Só que em 2003 a web já tava pegando, né? Ninguém mais se informava só por revista. Daí a revista acabou em dezembro de 2002. Uhum. Com aquela capa do Bart mostrando a bunda, assim. Porque era bem a época do Brasil, quando os Simpsons e tal, né? Uhum. Aí, é uma época em que muita gente já tinha TV a cabo e tinha Fox, portanto. E já tinha a DCL, já tava começando a se popularizar também, né? Sim. Tem mais essa ainda. É, tem isso. É. Não, então, interessante você falar essa data, cara. Porque você falou dezembro de 2002, né? Entre 2000 e 2002, é a grande ascensão de sites tipo o Omelete. Que nada mais é do que o Omelete hoje é o que a Herói era na época. Inclusive, fazer tinha uma coluna do Omelete na Herói. Ah, não sabia. Mas essa ainda. Olha aí. Não, começou ali. Não sabia. Porque o Omelete, ele é de junho de 2000. Mas ele, enfim, vai começar a realmente ter um crescimento. Porque em junho de 2000, ninguém quase tinha internet ainda. As pessoas estavam começando a ter esse acesso à DSL. Ou então você tá falando aí de só capitais, né? O Grande São Paulo, o Grande Rio, o Grande Porto Alegre, o Grande BH, não era uma coisa difundida. Quando você chega em 2002 pra 2003, que são as viradas dos governos, né, Fernando Henrique pra Lula, é que explode essa parada do ADSL de 300K, etc, e aí todo mundo começa a ter. E é quando esses caras, o Omelete, no começo o Universo HQ, né, sobre quadrinhos especificamente, e outros sites explodem. E assim, eu tenho nítido pra mim de como o Omelete hoje é rigorosamente o que a Herói era lá naquela época. Então, assim, se o Forastieri e esses caras tivessem entrado na área de sites, etc, nessa época, talvez hoje o Comic Con Experience, certa, né? Talvez o CCXP hoje em dia. Até tinha, né, o site da Tinha da o site, Herói, é. Época, é. Tinha grupo de discussão e tudo mais. Tipo, comentário, acabava o episódio de Dragon Ball, já tinha o comentário do episódio do dia. Sabe? Eu lembro. Era web, não era 2.0 ainda, né? Mas, então, não, mas eu acho que a Herói ainda. A Herói entrou num formato na época, enquanto site, meio parecido com a Renshin. Que era assim. Era bem parecido. Ah, eu sou. Pô, quase igual. Eu sou o site. Renshin, inclusive, que foi outra revista dessas, né? É, da JBC. Isso, da galera da JBC. Ah, eu sou aqui site. Os comentários do Herói não eram cancerosos igual os da Renshin. Né? Ah, não. Eu não quero nem entrar nesse mérito, porque eu era um dos cancerosos. Eu já fui um canceroso da Renshin. Então não quero. Eu já fui da Herói também. Eu também. também, quero... lembre-se disso. É claro, não quero entrar nesse merda. Mas o... mas a Reijin e a Herói, elas tinham esse formato assim de, ah, eu sou uma revista que fala de anime, de quadrinhos e é meio que é isso mesmo, público nerd e tal. E o Omelete, desde o começo, ele tinha aquela pegada de assim, cara, eu vou tentar levar isso numa linguagem, eu sei quem é o meu público, mas vou falar uma linguagem que o meu público entenda, mas que o cara ali da esquina que nunca viu essa porra desse desenho vai entender também. O Omelete sempre tentou ter essa pegada de ser neutro, ou de, enfim, eu não sei se o termo certo seria esse, ou se seria um termo adequado, mas é mais... isentão. Isentão, jornalístico. E eu não sei se foi isso que levou os caras a tal onde eles estão hoje. É claro que certamente não foi só isso, né? Os caras, enfim, tiveram uma visão ali onde muita gente não teve. Teve parceria com o UOL também, né? É, teve a parceria com o UOL. É o site mais acessado do UOL, eu acho. É. Mas a Herói foi do UOL também uma época, não foi? Foi, mas foi já quando já tava caindo. Foi 2005, por aí. E quando foi pro R7 que deu uma... Deu uma sobrevida, né? Assim, quando foi que vocês entraram lá no site? Eu entrei por causa do TCC. TCC. Fiquei conversando tanto com eles, os caras falaram, ah, meu, pega e cuida do site, então. E que ano foi isso? Foi em 2012. 12. E aí eu fiquei de 2000 e... Aí eu comecei em janeiro de 2013, assim, mais ativamente... entupi o negócio do Tokusatsu, óbvio. Claro, né, porque... sim. É, e aí quem que você chamou pra poder dar uma sobrevida no negócio do Gibi? Aí chamou quem? Eu chamei o Daigo. Daigão. Aí tinha mais a Maíra lá, que fazia doutorado em mídias lá na Bahia, daí ela teve que sair uma época lá. Quem mais? A Erika também escreveu um... Brasiliense. Brasiliense, escrevia bastante o... Puta, o Renato Almeida, mas aí já, isso é um pouco antes, né, que eles escreviam. Uhum. E nessa época, de quem é a marca Herói hoje, assim, isso, no fim das contas, de quem ficou? A marca é da Tambor Digital, Tambor. É do André Martins e do André Forestieri. É do Forestieri. Porque lá no começo... está morta a marca. É, lá no começo de quem era, assim, porque eu sempre tive essa dúvida, sempre foi o Forestieri, era o Odair... Era do Forestieri e do Rogério de Campos, Rogério de Campos. Eram os dois que escreviam pra Ilustrada de quadrinhos. Uhum. Aí o Forasta foi pra Bis, foi ser editor da Bis, daí ele saiu da Bis e ele abriu a General. Uhum. General era a primeira revista da Acme. Uhum. Tipo uma alternativa, assim, né? Aí eles iam fechar e aí foram fazer uma reunião na Devir lá com o Mauro e se juntaram com a Nova Sampa e deu certo, né? Tinha o Carlos Casamata, que era um cara que trabalhava muito com logística, né, de distribuição de banco e tal, que era o editor, o dono da Sam. Aí foi uma conjunção de fatores, assim, né? A Herói, nessa época, em 94, 95, você ia na banca, sempre tinha, sei lá, umas 4 ou 5 edições, né? É, exatamente. Porque era por isso que porrada o tempo todo, né? Mercado mesmo, né? É isso aí. Alguma você alta vai comprar. Atividade. Alguma exatamente. Você vai comprar, exatamente. Cara, é impressionante, cara, essa história aí. Que assim, é de um mercado que hoje não tem como existir mais, né? É, mercado editorial. Hoje não tem como. É irrelevante em termos de. É, enfim, tem umas revistas que sobrevivem, eu não sei como, essas Marie Claire, Cosmopolitan. Deve ser, cara, revista de salão. Não, eu realmente falo assim, sendo bem honesto, não sei como ainda existem essas revistas. É, um público, assim, que é muito ativo de internet, etc., que são praticamente todos os nichos hoje. Você não vê a pessoa indo em banca, que vai em banca é o cara que vai comprar jornal, ou que vai comprar, sei lá, vai recarregar o telefone, sei lá. Vou te falar, as últimas revistas que eu comprava eram quando eu tava na rodoviária e eu ia pegar o ônibus, eu sempre tinha o ritual de passar na banca da rodoviária e comprar uma revistinha. Sim. Isso até hoje eu faço. É, mas não mais. É, tipo, não tem mais a Placar, não tem mais a... É, porra, eu vou viajar, tipo, sei lá, pra São Paulo pra ir... Porque eu vou fazer o que essa porra dessa viagem? Jogar DS? Você tem um 3DS agora, amigo. Agora você joga, cara. Ah, não jogo na viagem, balança muito, meu olho dói. Ah, mas ler tá ótimo, né? O problema é o videogame. Ler todo mundo, é igual aquela. Aí não gosto de ler no computador, não leio mangá, vou ver anime legendado aqui, porque eu sou espertão pra caralho. Esse é o argumento, né? Gênios. Mas, cara, eu acho uma parada impressionante. Eu acho que Herói é um dos grandes formadores de caráter das pessoas da nossa época, que gostam dessas coisas ainda até hoje, né? Todo mundo passou. Herói virou uma love mark, digamos assim. É. Trouxe totalmente sim. Love mark, porque sim. Era um aglutinador de nostalgia e hoje ela é um produto dentro da própria nostalgia. Tipo, ela foi, digamos, sugada pelo próprio organismo que ela criou. É, ela é parte do próprio, né, do próprio ecossistema. É retroalimentação, os caras falam. Ela se retroalimentou, né? Eu acho que ela tem ainda uma força grande quanto nome, né? É claro que hoje é difícil você bater de frente, sei lá, um Omelete da vida, né, que é o grande expoente. Sim. Mas eu acho que ainda tinha um espaço aí pra Herói. Eu não sei qual é o gás ainda que os caras têm pra... Talvez um canal no YouTube. É, algo nesse sentido, né? Alguma coisa, alguma mídia dessas, né? É, também não sei, enfim, a força que, da imagem que esses caras têm hoje, porra, Del Greco, Forachieri. Porra, como eu falei lá em algum ponto, né? Forachieri teve uma época aí que foi colunista do R7, falava de política, tava aí falando o que ele queria. Acho que ele ainda faz. Ele ainda, né? Ainda, né? Ainda é. Não, ele é colunista, ainda. Mas eu não, é porque eu não leio mais nada na internet, então nem sei o que, que ele, sobre o que, que o pessoal escreve, mas é, pra ter ideia, se eu entrar no site do Omelete hoje, eu não vou reconhecer, porque tem alguns anos que eu não acesso, até abri aqui. Ih, deu erro? Ah, é porque eu editei Omelete. Aí é difícil também. Porra, eu vi esses sites nascendo, né? Eu lembro do site do Herói, do site da Henshin, enfim. A coluna que tinha na revista Herói era do JP Martins, que era um dos primeiros casos do Omelete. Aí lá falava assim, era Fala Jota, se não me engano. E depois foi... A mesma coluna que ele tinha na Wii. Fala Jota. Ah, mas o Fala Jota, ele carregava pros lugares, né, cara? É assim, ele é o Jota, né? Vai tirar outra pessoa fazer a coluna Fala Jota. Enfim, eu acho que é uma coisa que talvez tivesse espaço ainda hoje, de alguma forma, que eu não sei qual, não sei que espaço a Herói teria, quanto espaço a Herói teria. Eu só vejo como canal no YouTube, não tem uma outra, não tem como tu monetizar com uma fanpage ou com um site, porque o ranking que vai pegar no Google é muito baixo, tem que fazer muita publicidade, enfim. É, levaria alguns anos pra você voltar, né? É verdade. Teria que ser um negócio que eu acho que não pode ser notícia urgente, assim, digamos, tipo, saiu um breaking news, não é pra ir. Tipo, teria que ser um negócio meio almanac, assim, acho que nesse sentido. Vamos encerrar? Vamos. É. Bora. Pedro. Ah, que filha Pedro, da puta. Pedro. O meu tava no mute. Ah, tá. Ah, mas gênio. Deve ter falado... Eu tava gritando que nem um animal aqui. Deve Vamos ter lá. Falado várias paradas aí. Eu gosto de jogos e queria pegar a sua opinião, Matheus. Sim, você me diga qual é a edição da Herói que mais fez parte do seu coração, que você se lembra com aquele sorriso no rosto. Ah, é a edição 10. Menor, de longe. Tipo assim, há anos luz, assim, tem um abismo entre qualquer outra coisa que eles tenham feito. Porque ali foi uma, tipo, um mind blow explícito, assim, a gente saber que tinha mais seriados coloridos até beleza, né? Tipo, que tinha Changeman, tinha Flashman, a gente meio que tava uma, tinha uma ideia que era uma... Deve ter outros, né? Linha, assim. Deve ter mais. É, e a gente só não sabia quantos. Agora, Kamen Rider, bicho, o dia que aquilo ali explodiu, assim, sabe? Tipo, não é esse tanto? É, porque Kamen Rider a gente sabia dos episódios do Black que apareciam o, acho que o Stronger, né? O V. Não, foi no RX. No RX, isso. E o RX foi muito depois da Herói 10. É verdade. Inclusive, tinha uma matéria do RX na Herói 10 e a gente ficou sabendo do final do Black pela Herói 10. A gente não sabia o final do Black, porque isso. Não passou. Não passou o final dele. Cara, essa número 10 Herói, ela tem uma... Não uma... passou o final do Black? Não passou. Black Kamen Rider? Não passou. E eu me lembro da minha alegria, cara. No dia 15 de outubro de 2000, quando eu consegui a porra do final do Black em fita. Porra. Imagem tenebrosa, assim, ó. Mas o quê? Só o último episódio que não passou? É, porque o japonês de sacanagem vendia o último episódio meio que uma fita separada, uma porra dessa? Ou condicionado a você comprar outra coisa? É, 51 episódios, né? Daí, tipo, tu vai... Ah, entendi. Fita geralmente vem com dois episódios. Né? Aí, tipo, o... Até hoje tem essa lenda de que aconteceu com a fita. É, o senhor Tikara, né? Era Tikara Filmes na época? Ou era o Sato Company? Era Everest Video. Então, Everest Video, é. Era o Toshihiko Egashira. Isso, o senhor Everest Toshi, não comprou. Senhor Toshi não comprou a fita. E, não, porque várias séries tinham isso, né? Não passava o final. E o final é o quê? Ele derrota Shadow Moon? Suponho que sim. Não. Ele derrota Shadow Moon, mas rola uma redenção, ele acaba enfrentando o Rei dos Gorgon. Shadow e Moon no final, que... tipo... Shadow Moon era dublado pelo Cisne também, né? Francisco Bretas, depois de um né? tempo, sim. Ah, no começo não era. Não lembro. O Shadow Moon, né? A dublagem? Francisco Bretas. É. Aí que depois tem aquele famoso erro, né? De falar o Senhor Black. Black Sun, né? É Black Sun, só que eles achavam que era Black pra Sinsan, tá ligado? Buraco-san. Mas eu te dizer que eu acho que o Senhor Black dá um aspecto mais de nobreza, assim, parece que o cara é mais foda do que chamar ele de Black Sun. Dá um certo respeito, assim. Que isso, cara? Tipo, cara, os vilões respeitam essa porra de herói. Cara, olha só, no Japão todo mundo chamou de Sun. Se fosse Black Samar, eu achei maneiro. O Lorde Preto. Lorde Gato, né? É, porra. É, isso aí. Cara, a minha herói, eu acho que eu vou ficar com a número 50, que é uma que tem os cavaleiros na capa, óbvio, né? Que tem Macross. Tem Macross e tal. Que ela é maneira porque ela tem um... Primeiro, né? Ela tem um negócio que é o ranking, né? Os 50 mais da herói, que foi eleito lá com os leitores e tal. Ela tem meio que um índice, assim, de personagens e tal, dos cavaleiros. Mas ela tem uma matéria aqui que eu acho bacana, cara, que é a matéria do 50 guia. 50 programas. 50 programas, é. O herói recomenda. É. Que falava... Zeitgeist total, isso aí. É. Tu entra na... Não, tu entra... mundo de Pikmin tinha dope. Não, tu entra aqui no realmente no túnel do tempo satânico, cara. Tem umas paradas aqui... É. Porra, Beetlejuice. Caralho. Odiava esse desenho. É... Eu também não gostava. É, tu não gostava, não. Por quê? Não gostava. Batman West passando na Fox. Na Fox, né? Na CNT Gazeta. Cara, olha só que incrível, cara. Tinha o desenho do Homem-Aranha, né, na época, né? Que era só na Fox, ainda não tinha na Globo. O desenho do Homem-Aranha era muito bom. Vai tomar no cu. JJ, vou levar essa foto para ele. Mary Jane. Mary Jane. Era o Mauro Eduardo. Mauro Eduardo. É, a matéria de Macross, na verdade, é sobre Robotech, né? Aí tem... Não, mas tem... Fala do You Remember Love. Tá? Fala. Tem um desenho aqui do... É Nagata e Matsuda, se não me engano. É. Que assim, ó. É. Tem umas citações pequenininhas as duas coisas que formam o Robotech junto com o Macross também, mas é só nome, não tem nada sobre. Eles falam de postear e só pra Cross rapidão. Essa época tava passando no Festival de Desenhos da CNT Gazeta. É, e aí era o Macross mesmo, né? Ah, Guerra das Galáxias. Vou fazer uma menção aqui pra Herói 53, tá? Que também tem Cavaleiros na Capa, salvo engano. Mas que tem um concurso lá de desenho que eles fizeram. E aí o resultado saiu nessa. E aí é engraçado porque alguns anos depois, né? João Onça Brava foi o cara que ganhou. Mas alguns anos depois, eu tava revendo aqui, né? Os autores e tal. E aí tinha algum cara que depois virou desenhista famoso mesmo. E que tava lá com o desenho dele. Agora eu realmente não vou achar aqui. Mas... Quero mastar a cara? Ah, cara, não lembro. Mas alguém, assim, que realmente virou alguma coisa em termos de arte, né? E que publicou o desenho dele ali. Eu acho maneiro quando isso acontece, né? Que você vê que é, anos atrás o cara tava ali tentando fazer alguma coisa, né? Pra aparecer e achei maneiro. Mas o campeão foi esse João Onça Brava, que... O nome do cara era Demetrius, eu nunca esqueci, porque é um nome muito feio. É um nome muito feio, né, cara? Cara, gente... Tinha um cara que plagiou o Launcher of Topos do Mega Man, né? É. Bom, só colocou uma espada na mão dele, foda-se. Eu lembro muito da herói número 24, cara, que foi a primeira herói Gold, ela ainda primeira mostrava aqueles Cavaleiros do Dia com novas armaduras. E eu, cara, eu tava saindo dessa parte de caralho, finalmente parou de reprisar que nem filho da puta, terminei a saga do Santuário. E agora o que tem? Sabe, eu tinha, e eles mandaram novas armaduras. Eu, tipo, cara, que irado. Novos cavaleiros inimigos. Caralho, que irado, tudo irado. É, o Hagen. Sei lá, cara, se você tivesse visto os brinquedos, você já sabia dessas armaduras. Mas eu não entendi esse brinquedo direito. Pra mim era tipo, eles não sabem o que estão fazendo. Estão fazendo besteira. Brinquedos estão quebrados. Não, a gente não entende, pô. Não tem... Eu achava muito legal que eu ia comprar boneco e os caras diziam assim, não, mas isso aqui já tá passando em São Paulo. Eu falei, é ruim que tá passando em São Paulo, velho. Acho que engana quem é o... Ah, que leve, poxa. Aí se fuder. Nossa, não foi nenhum nem dois vendedores que eu mandei a merda. Acho que me engano. E hoje em dia tem essa palhaçada de internacionalizar a marca, né? Que tudo tem que ser... Não pode mais ser Tartarugas Ninja. Tem que ser Teenage Mutant Ninja Turtles. Porque as pessoas têm que saber o que é. Meu irmão, eu nunca comprei um boneco de Cavaleiro Zodíaco. Eu só comprei Cavaleiros del Zodíaco, Cavalier do Zodiac. Porra, vai se fuder, meu. Quem quer acha? E convenhamos, eu só comprei um boneco de Cavaleiro Zodíaco uma vez. O resto foi presente que eu ganhava, né? E os presentes eram sempre assim, descubra. Claro. Mas o que eu comprei um Piratex que eu tinha certeza que não era Piratex, que o cara que da banca de jornal que me vendeu me jurou que não era Piratex, que era um chum de ouro. Nossa. Que era a armadura de ouro. Parte aí dos cavaleiros de bronze com as armaduras de ouro só na saga de Poseidon lá. Tu podia imitar uma cena assim, naquela hora que eles recebem o poder do cavaleiro exatamente. De ouro, que usa o sangue pra armadura deles e brilha. Mas quando eu era criança, não encontrava os cavaleiros de bronze em lugar nenhum. E tipo, tava cagando pros cavaleiros de ouro. Eu queria brincar com os cavaleiros de bronze. É, mas era difícil mesmo. O Shun foi o único que eu encontrei e eu achava muito errado porque o boneco tinha as correntes, né? E as correntes é gadgets de brinquedo. É tipo, eu vou jogar com a enrolava os bonecos. É irado. Shun de Andrômeda foi o primeiro que eu ganhei. Em Natal de 94. E nesse dia aí, meu pai trouxe uma Pepsi que tava com um logotipo novo. Eu nunca me esqueço disso. Ô, cara, pô, aí tu me lembrou uma coisa incrível também, que era aquela época que tinha o Pepsi Go, o Pepsi Go Pepsi, que era do pênalti. Que era do 95, é. Isso, a gurizadinha tentando girar a tampa assim no mercado, assim, pra ver qual que era, o quadrante. É, né? Gol do rival do quadrante 14, joga por 100 mil. Isso. Cara, eu lembro, cara, eu pega, eu nunca vou me esquecer de uma vez que a gente foi na casa da minha avó e era gol do Túlio no quadrante 15 e eu jurava que eu tinha tampinha dos 50 mil dessa porra. A gente foi pra casa procurar e não tinha essa merda. Mas vamos acabar, vai embora que porra. O outro tá desesperado não, ali. Não, mas eu quero saber o Daigo. Ah, a 10 Daigo. Também, né? É, se não for a 10, deve ser a primeira que eu comprei, que é a 26. Não, mas Daigo acho que é mandar aquela que tinha o Inspector na capa, sei lá. Não, eu não gostava de um Inspector naquela época, eu gostei de um Inspector depois. Não. Mas a 26 tinha um Inspector, que merda. Mas enfim. Cara, mas vocês falaram da 24, não falaram da coisa mais importante que tem na 24, que é o final do Cybercops. Final do Cybercops. Final do Cybercops, puta merda. Eu tô muito preocupado com o Gol Pepsi agora, Pepsi Gol. E vi as tampinhas de novo, cara. Ah, isso era muito bom, cara. Tinha vários ganhos e uma Pepsi grátis. Ai, caralho. E se os nossos amigos quiserem mandar um pouco das opiniões deles sobre as revistas heróis, quais foram as preferidas, quais foram as lembranças que ele tem, qual é o e-mail que eles podem mandar pra gente? É, porra, foda-se, alguma coisa abaixo de socorro. Ah, meu Deus, eu não sei! Que isso? Tá maluco, Dario? Eu não sei. Eu não gosto de jogos, arroba bestfriendsoco.com. Ah, também não sei. Veio, uma hora veio. Mas a diversão não para por aí, Daigo. O Lapso vai te apresentar as melhores formas de continuar a diversão do Baixo Frente Soco ao longo da semana inteira. Gol do Mancuso. Ele vai me apresentar as 10 curitibanas mais gatas. Que porra é essa? Gol do Mancuso, quadrante 1. Donizete, quadrante 10. Que porra é essa? Nunca ouvi falar. Ah, enfim, entre em contato porra nenhuma. Persiga o Baixo Frente Soco em mídias sociais avulsas. Eu não sei, tem muito tempo que a gente não grava mais. É Facebook, Twitter e Twitch. Twitch e Patreon e... Quando esse programa não sai, eu prometo, eu estou lendo todos os e-mails. Não no ar, mas eu estou lendo todos os e-mails. No coração, é. Vai sair dose tripla essa semana. 3 programas de uma vez só. Sério? Guarda tudo. Ué, eu não sei. Guarda tudo porque, quem sabe, semana que vem tem mais. Então até lá. Ah, é Matheus? Oi. Onde as pessoas podem te encontrar se elas quiserem ouvir mais a sua voz ou ler seu conteúdo? Você está contribuindo com a felicidade dos outros hoje em dia? Ah, vai lá no Four Corners. Olha. Que é o de wrestling. Que é eu, o Daigo, o LK6 e o Toshin. Se quiser ler coisas sobre a TV brasileira, dynablack.wordpress.com. Opa! Ou @mosmanmateus no Twitter. Um abraço a todos. Toshin, que eu nunca canso de falar, que é o meu traficante de boneco. Sim. Ah, é verdade. Meu traficante. Ele sempre precisa de dinheiro e ele tem bonecos. É. O Toshin parece que foi uma das poucas pessoas no Brasil que teve os cavaleiros de bronze da primeira versão aí. Não olha sei aí. Como ele conseguiu na época. Esses eu não comprei dele, não. É porque ele não vendeu também. Ah, ok. Justo, é justo. Cristiano Oliveira, estrela da Rede Manchete na guerra contra a Globo. Ela não tá na Globo hoje? Mas na época não tava, parceiro. É, Juma. Juma Maruá. Tá na Record, não adianta. O cara lendo minha matéria sobre as audiências da Rede Manchete. Exatamente. Aí, e é isso aí, meus Juma. Amigos. Um abraço e até semana que vem. Falou.